3601, para o taxi com 162 a bordo. 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. Piotan 3601, livre o táxi à direita no ponto de espera 1895, a torre. No ponto de espera da 10, autorizado. Torre 19195, 3601, bom dia. Bom dia, 3601, espera da pista 1091. São 3601, autorizado a linha de decolado 10, vento 190 graus, 109. Aí decola 10, tá 3601. Salvador, bom dia, 866, 25 horas. Bom dia, 866251, pronto para cópia? Positivo, senhor. Autorizado, Guarulhos, 360, nível, via Alfa Zulu 10, até Bridge, após Alfa Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trilhe, e após Trilhe, direto Poços de Caldas. Decola da 10, curva à direita. Subida da El. Após Leda. E após Leda, a transição é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. O controle 120.8. O transponder 5403. Positivo, autorizado para Guarulhos, 360, apertura 10. Vítima, Vitor Então, Mota, controle 208-5403. 625 Oxené, tá correto? Chama para o puxo de acionamento. Tá bom, não, obrigado. Foi direto Bridge, restrito no nível de voo 340. Direto Bridge, restrito 340, tá 3601. 3601, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. Centro Recife 125.1, alterna 133.95. 3601, não confirma. Delta 35, 1-7, autorizada a chegada a Bom Filista para 4.000 pés, que negar 1-0-3. 4.000, 1-0-3, autorizada de Bom Filista. 3517, desça para 2000 pés. Autorizada a final do procedimento LSX, foi reposto estabilizado no localizador. 7 para 2000, autorizado a LSX, foi o 35 na frente. A 357 tem condição de aproximar e pousar na proibidona? Afirmativo. Tá, liga e reposta estabilizado. Reposta estabilizado. Utilizando o 3517. 3517, é torre 1 no último decimal, 95. 1895, 3517, bom dia. Bom dia. Bom dia, tá 3597, 2 milhas para o estado. São 3517, reporte baixar o trabalho. Vai reportar 3597. A 3,7 baixa e travou? Afirmativo, baixa e travou, 3,7. Sim, pouso no 0, vento 190 graus, 099, ajuste no 0 no 3. Livre pouso, para no 0, tá bom, 1,3,3,5,7. Salvador, no chané 6251, está no ponte 8, do Porto Leque, estacionamento. Autorizado, chame táxi, 6251, né? Vamos lá, táxi 6251. Foi Yankee Kilo, confirme, chamou o solo? Positivo, senhor. Chamamos para solicitação de rebote do Bate 3, até a posição 01, da verdade do palco. Ok, o Alfa Yankee Kilo, inicie o reboque e chame para ingressar no pátio principal. Ok, chamaremos para ingresso no pátio principal. Então, 3517, solo aos 44, chame agora o solo de 219. 219, 3517, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 3517, livre na circuito. Então, 3517, bom dia, livre táxi via Alfa. E chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, vai chamar o 3517. da José aqui para ingressão, 43517. Ok, o portão é o 02, da 3517, prossiga pela Juliette. Pela Juliette para o 02, da 3517. Para o táxi Oxené 6251, nós estamos em 151 com 444 Galeão. Oxené 6251, fique atento ao negócio da TAM, que está taxando aqui pelo pátio, vai para o gate 2, o tráfego. Prossiga o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera da 10, obrigado, bom trabalho. Foi Yang Kilo, tá autorizado, prossiga para o gate 01, tá livre o ingresso no pátio principal. Muito bom dia, Oxené 6251. Oxené 6251, bom dia. Sou estado na linha L decolada 10, vento 180 graus, 08 mais. Decola 10, 6251. 251, decolado agora 52, controle 1208, bom voo. 08, voar. Senhor de Salvador, muito bom dia, Chanel 6251. Chanel 6251, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Está autorizado, vai direto Leda. 36, direto Leda, muito obrigado, 6251. Alfa Yankee Kilo. Xanema 25 no chame centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterna no 33 decimal 95. 351 339 5 6251.